menina não é capaz de botar o pião pra rodar. Essa menina não é capaz de botar o pião no chão. Lá vai dar samba, lá vai dar samba, lá vai dar samba, lá vai dar samba, lá vai dar samba, lá vai dar samba, lá vai dar samba, lá vai dar samba. Essa menina não é capaz de botar o pião. André Cedeiros, Oral de Ibicoara.